andrecedesmoral.com.br. Amo dizer bobeira e você acreditar. Amo dizer que vou me entregar. Adoro esse teu jeito, invento, faz de conta pra você se apaixonar. Quando você chegar, eu vou estar aqui. Esse amor é uma canção em mim. Me leva com o vento, pensamento é só você e eu, sempre assim. E aquele beijo que ainda não me deu, e aquele abraço que nunca foi meu, me deixa te mostrar, te encontrar, te amar. O moral de Ivy. Você Koala. Deu e você vai ser meu amor, amor meu. Tanta coisa pra te dizer, meu amor, amor meu. Uma história pra viver, meu amor, amor meu. Sempre deu e você sempre, meu amor. Foi meu, me deixar te mostrar, te encontrar, te amar. Você é teu e você vai ser meu amor, amor meu. Tanta coisa pra te dizer, meu amor, amor meu. Uma história pra viver, meu amor, amor meu. Sempre teu. Você sempre, meu amor. Sempre assim que acontece, eu te olhando de longe, querendo ser mais que um simples amigo. Então me diz, como é que alguém como eu, às vezes estranho, calado, mas sempre querendo estar do seu lado, vai te merecer. E quando você chorar, quem é que vai te abraçar? O meu papo é reto, vai ver que eu tô certo. A felicidade que você queria tá aqui, é só você enxergar.